Sérgio, decolada Chico, do chave controle, 1-19.8. C98, bom dia. Controle, gol 1-6-0-7. 1-6-0-7, contato radar, sobre mantém 360 após 2000 pés no Lida. Após 2000 voa? Lida. Lida, ok. A bordo, nível táxi à direita, no ponto de espera, turma 1862. Agradeço a espera, seu bom voo, gol 9030. Boa noite. Calibre o táxi via Pátio 1 no Índia Alfa, no ponto de espera, torre em 1862. Entrega B20, tenha um bom dia. Então, 3517, aeronave da Gol vai taxiar sua cauda. Assim que ela estiver liberado, está livre o puxo, chama para o táxi. O altímetro no 020. Eu estou no 30 graus, 0109. VIP 5514, está autorizado o posicionamento no 3, chama para o táxi. 5514, sim. Você achou no 5, faz a corrida do banho da Gol, autorizada na MOT, pistando zero. Decolada 56, chame controle 1-9.8. 1-9.8, 1-9.0, presente. Salterna, Salvador. Autorizado o táxi via pátio 1, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, o QNH é 1020. Quando lá, quando pronto, a torre 18, meia dúzia, como número 2 para a decolagem, seguindo o tanque. 7 vai seguir o tanque, pátio Índia e Alfa, 1286, quando pronto, 355 no 4. Muito obrigado, senhor, um ótimo dia e bom trabalho. 9030, contato radar, sabe manter 390, saída PUCA. 390, PUCA, 9030. Decola da 17, curva direita para o litoral sul, transponder é 0115 e o controle é 119.8. Contexto. No 7 no 5, autorizado a decolagem, pista no 0, vento no 30 graus, 08 nós. Dois no POB, na bata, o mais fluente, o meu, chame o, a torre 108.6 para acionamento, tá, de decolagem. No 108.6. Gente, 9030, após desvios, boa PUCA. Desvios, PUCA, 9030. Segundo 607, chama Recife, 1251, alterno 3325. 251, 3325, pela hora. Paulo Salvador, tem autorização já do ATSA 6570? Afirmativo, o ATSA já está colocando push? Afirmo. Ok, está autorizado o seu push aí, guardando o trip que está a retaguarda, aguardando um instantinho mais para a cota, ok? Assim, a gente vai ter que acionar na posição ATSA 6570. Ok, está livre o acionamento na posição, reporte iniciando o push então, aguardando para a cota. Gente, vai acionar na posição, reporta para o push, ATSA carga 6570, obrigado. O Gol 897, coordena com a equipe pessoal, após o táxi do ATR da Trip a sua cauda, nesse instante, está livre o seu push, chama para o táxi. O APSA 6570, confia? Prossiga. APSA 6570, autorizado para Recife, nível de voo 350, pela Aper Whisky 58, decola da cabeceira 10. Com curva à esquerda, subida PUCA, transição Caju, transponder é 5572 e o controle 119.8. Proteja. 7 horas, Sacaro 6570, autorizado Recife, nível 350, via Pera Whisky 58. Decolando a 10, perfil PUCA na Caju, transponder é 3572 e o controle 119. APSA 6570, confirmando 5572, 119.8, está livre já o seu pushback, chama para o táxi. 5572, transponder, APSA cargo 6570. Vai efetuar o acionamento na posição e reporte para o pushback, cargo 6570. Fala Salvador, Cordial, bom dia, OTAN 3890 com a Juliette, 330 Recife. Nível de voo 330 pela Raptor 58. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida PUCA, transição Caju, transponder 5567 e o controle 119.8. Contexto. Recife 330, rota controle plano Opera Whisky 58, decola da 10 com curva esquerda, PUCA, Caju e a saída 5567, código transponder 1198, é o controle para o plano 3890. Correto, 3890, chame para o pushback no plantão 7. Da hora para o pushback, está 3890. Salvador, bom dia, tá 3153, informação Kilo, autorização Galeão. Copia o 380 pro Galeão? Afirmativo. Ok, tá 3153, autorizado para o Galeão, nível de voo 380, inicialmente pela APRA 10 até a posição ESMAP, após segue conforme a rota projetada no plano de voo. Decola da cabeceira 10. A princípio cumprindo o perfil da subida da El, em seguida voa direto para as posições Leda e Brilhe. O transponder é 5570, o controle opera em 119.8, corteja. Realizado Galeão, 380, Pesoluno 0, Esmar, se conforme. No 0, decola, Dael, Leda, Brice, 5570, transponder, 119.8, controle, tá 3153. Tá 3153, correto o cotejamento, chame para o acionamento no medo. Chamará, obrigado. Tá ininteligível a transmissão, por que a aeronave chamou? É o Sideral 9970. Sideral 9970 para Teresina, nível 340, copia? Copia. O Sideral 9970 está autorizado para Teresina, nível de voo 340, conforme a rota do plano, até a posição Flotos, após direto. Decola na cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Momo, transição Flock. O transponder é 5573, o controle 120 decimal, perdão, 119 decimal 8, quanto isso? Romeu Fora. Jet Romeu Fora, Bissola 03, chama o controle 208, correção 119 decimal 8. 19 também é o controle, grato da regressa. 10, curva esquerda. Bombo forte. Transponder 5573, controle 19970. Controle Salvador, TAN 3597. TAN 3597, contato radar, sabe manter 380, saída Arbor. Saída Arbor, sobe para 380. O TAN 3597. Grau 099. Maxilete Romeu, prosseguir em condições visuais, 507, no litoral sul. Condições visuais, 507. Romeu. Campinas e 89 a bordo. Tá livre o táxi à direita, no ponto de espera, a torre 18, meia dúzia. PNH 1020. Tem um bom voo, bom dia, agradeço a espera. Voo no 897. Uno 89 a bordo, ok. Nível 5514, decolada 04, chame o controle, 119 decimal 8. 198, boa, trip 5514. Muito bom dia, trip 5514, decolou na sua escuta. Trip 5514, bom dia, contato radar, sobe mantém 130, saída Conde. 130 na Conde 5514, obrigado. 1897 ali, mantém pista no zero. Salvador, ação cargo 6570 para o táxi, tem dois a bordo, Fernando Natal, autonomia de 0218. 0211, Natal, qual foi o bem? 03 a bordo, hein? 02 a bordo, Fernando Natal, autonomia de 0218. 2 horas e 18, ok, Natal e 2 a bordo. Ali do táxi, pátio 1, Índia e Alfa, então ponto de espera da 10, PNH 1020, quando pronto a torre de 86, tem um bom dia. Ápita 5570. Autorizar táxi, ponto 0 da Novela, via Alfa e Índia, via Índia e Alfa, ponto 0 18.6, ou ajuste no 020, alta carga 6570. Vento no 20 graus, 099. 3527, chama Recife 1288, alterno 260. Alterno 3517, 1288, 1260. Rápido Salim, mantém pista do zero. Salve Sérgio, decolado 08, chame controle, 119.8. 09.8, obrigado, bom dia. Controle Salvador, é o 1897, decolou na Dael. 1897, contato radar, sabe manter 360, após 2000 pés, voleta. Ok, sobe o nível 360 após 2000, valida, gol 897. Rápido Salim 570, autorizado a decolagem, pista no 0, vento no 30 graus, 099. Autorizado a decolagem, dono 0, essa carga 6570. 180 para evitar a tramação, 190. Gente, após desvios, voa letra, com 1897. Autorizado os desvios, após desvios, voa letra, é bom, 897. Tá 38907 para pushback, acionamento. Autorizado, tá 3890, altina 1020, chama para o táxi. Autorizado, 3890, chama para o táxi. 8. Controle 1908, obrigado. Motor Salvador, abre sua carga 6570, passa 2000. Abre sua carga 6570, contato radar, sabe, mantém 350, sai da PUCA. Foi para 350, no terceiro da PUCA, até cargo 6570. Voando Leda, voo 897. Sim. Alterno 897, chama Recife 1251, Alterno 332. Cargo 6570, chama Recife, 12685, Alterna 12345. Alô, tá 3890, estacionado, pronto para o táxi, alternando Natal, 345. O PB, 1209. 109345, Natal, tá livre o táxi, via Pátio 1, Índia e Alfa. Porto espera a torre 1862, o Altina 1020, Bambo Rô, bom dia, o tá 3890. Nono, Índia, Alfa, ponte para 1286 com a torre, o Santos 3890, grato, bom dia. Controle o papapá, Mike Slet Romeu, está próximo ao parque de Pituaçu, solicita sobrevoo no Lobato, próximo à cidade baixa. Mike Slet Romeu autorizado, atento ao Charlie 208, mantendo 500 pés nas proximidades. Cliente do Charlie 208 vai estar bem com o Mike Slet Romeu, autorizado. Está presente por outro lado. O Mike Charlie Yankee. 0, 0, 0, 0, 0, 0. 3890, autorizado a linha ID, colar pistão no 0, vento no 40 graus no 0 nós. Autorizado a linha ID, colar pistão no 0 para o 3153, autorizado, acionamento no 62, deixando para o táxi, o altímetro no 020. good morning, American 980, report clearance for CC with information, Kilo. American 980, please confirm flight level 350. Affirmative. Okay, American 980, clear to Recife, flight level 350 via Upper Whiskey 58. Takeoff runway 10, with left turn to Fuca departure and Cajun transition. Transponder 5571, and departure control frequency 119.80, we're back to American 980, understands we're cleared Recife via the Fuca departure, runway 10. Upper Whiskey 5-8, and then to the Cashew arrival, flight level 350, Fox 5571, departure control on 119.8. Just to confirm, after Puka departure, Cashew transition, Alpha Romeo uniform transition. Call me ready for pushback and start at American 92. Alpha Romeo uniform, I transition, we'll call you about 3 minutes, thank you. Americano, bom dia, 3890. Bom dia. Muito bom dia, tá 3890. Tá 3890, bom dia, contato radar, sobe mantém 330, saída Puca. Na Puca subindo para o 330, 3890. É, tá muito baixa a transmissão. Qual aeronave da rebota 14 para posição 10, qual aeronave? É o Sam Mike 3 Gol. E qual, é da remota 14 para 10 mesmo, é isso? Posição